logo vai amanhecer. E você vai ver que valeu a pena esperar. Só não pode desistir. Esse deserto é a escola que Deus vai te formar. O deserto vai te dar suporte pra enfrentar dias piores. Aguenta aí que vai passar. Deus é quem vai te mudar. Senta pra aprender. Escuta o que ele vai falar. Já vai amanhecer, a noite é longa e não parece terminar. Mas se eu te ordenei, contigo eu vou estar. Esse período não é nada perto do que vai chegar. Já vai amanhecer, sei que as feridas que ficaram para trás causaram dores que você não aguenta mais. Mas logo, logo, o dia nasce. Vai dar certo, então fique em paz. O deserto vai te dar suporte pra enfrentar dias piores. Aguenta aí que vai passar. Deus é quem vai te moldar. Senta pra aprender, escute o que ele vai falar. Já vai amanhecer, a noite é longa e não parece terminar. Mas se eu te ordenei, contigo eu vou estar. Esse período não é nada perto do que vai chegar. Já vai amanhecer, sei que as feridas que ficaram para trás causaram dores que você não aguenta mais. Mas logo, logo, o dia nasce. Vai dar certo, então fique em paz. Um novo dia vai raiar. Aguenta. Mas se eu te ordenei, contigo eu vou estar. Esse período não é nada perto do que vai chegar. Já vai amanhecer, sei que as feridas que ficaram para trás causaram dores que você não aguenta mais. Mas logo, logo, o dia nasce. Vai dar certo, então fique em paz. Mas logo, logo, o dia nasce. Vai dar certo, então fique em paz. Fique.